Ceará 602, Rádio Itauense, Ondas Médias 820 kHz, Jaú, São Paulo. Itauense, a sua rádio. Somente 13 horas, 19 minutos, boa tarde. Boa tarde, Jaú, boa tarde, região. Estamos chegando. Alô, amigas e amigos, compadres e comadres. Um abraço a você que já estava aí sintonizado nas demais programações. Também estava orando um pouco aí, né? E agora nós vamos aí com o nosso show da tarde, show do Parada, até as 16 horas. Até as 4 com o melhor da música sertaneja, utilidades públicas, prestação de serviços e muito mais. Você vai acompanhar aqui na primeira da cidade. Hoje é sabadão, nós tivemos aí as mínimas temperaturas 15, as máximas 26. Amanhã mesma coisa, mesmas temperaturas, sem previsões de chuvas, pelo menos hoje e amanhã. É o que traz aí a meteorologia, né? Hoje nós estamos aí vivendo o último dia do mês de outubro e estamos pedindo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, através de toda a nossa equipe, o Milton Araújo, que trabalha comigo na mesa de som, a direção geral de Mauro Rapani, e nós produzimos aqui, vamos apresentar e desejar a você. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja a mim, a você e a todos nós. Que tenhamos aí um ótimo final de semana com muita saúde e com muita paz. E já vamos de música, porque já vem por aí o Craveiro e Cravinho, 13h21. Boa tarde. Até no ano 2000, que uma piada só existiu, garanto boa esperaninha que não parou de finir. O cantador sem viola na carreira nada tem. Minha viola divina da mão de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também. Show do Parada. A parada da boa música com a participação do ouvinte. Nesse final de semana, economize muito mais comprando no supermercado Jaú Serve. Arroz em pó em São João, 5 kg, 2 kg, 9,90. Linguiça toscana na brasa, perdigão, quilo 13,75. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, 2,39. Beba com moderação. Aproveite as ofertas da UCEB, válidas até 1º de novembro. Promoção, mais um milhão em prêmios da UCEB. Oi gente, aqui é Ana Maria Braga e hoje eu tenho uma receitinha, ó, maravilhosa, mas de saúde pra você. Anote aí, ó, pega o telefone e peça o seu cartão de todos, o maior cartão de desconto do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, dentistas, faz exames, na hora que precisa, pelo preço que pode pagar. E ainda tem acesso à educação e lazer. Em Jaú, Rua Lourenço Prado, 674, Centro, fone 3416-9820. Cartão de descontos não é plano de saúde. Atenta à segurança da população no entorno dos reservatórios das nossas usinas hidrelétricas e PCHs, informamos que entre os dias 9 e 11 de novembro, das 8 horas às 17 horas, serão realizados testes de abertura e fechamento das comportas. Esses testes são muito importantes para garantirmos a segurança de todos e o bom funcionamento dos equipamentos durante o período de chuvas. A abertura das comportas será feita de forma gradativa para que a vazão da água seja liberada dentro do fluxo adequado para a usina, com total segurança para os moradores da região. No entanto, é muito importante que todos fiquem atentos. Evitem ficar próximos às margens do rio durante o período dos testes. Em caso de dúvida, entre em contato com a AES Tietê, pelo e-mail bordas@aes.com. Juntos, mantemos o compromisso com a segurança de todos. Economizar, concorrer a prêmios e ainda ajudar ao próximo é só no Confiança. Arroz Empório São João, 5 quilos, 25,90. Feijão Carioca Empório São João, 1 quilo, 5,98. Linguiça suína Sadia, quilo, no clube, 3,95. Fraldinha bovina Caiobac, peça, quilo, 26,90. Leite Longa Vida de Saramar, garrafa, 1 litro, no clube, 2,87. Participe, vem com Confiança. Vamos já fazendo música, né? Aproveitar e mandar aí para todo o pessoal que está ligadinho, você aí da cidade, da região, você que está acompanhando pela internet. Um abraço a todos aí, muito obrigado, um ótimo final de semana. Pessoal aí dos Moretes, da Venda Seca, Recanto União do Brancalhão, Portal das Araras, na Airosa, na Olaria, no Frei Galvão, também o pessoal aí de Iguatemi, Palmital, Barra Mansa, Bairro dos Grilos, Bairro do Campinho, Anhumas, pessoal da Sacra Pingo de Ouro, aí pro Walter, o Valdir, a Marlene, a Dona Cida, o Vardinho e a Vera aí no São Luís, um abraço, viu? Pessoal de Mineiros, Brota, Sorrinho, dos Corres, dos Guarapuã, Ventania, Bocaina, Dourado, Ribeirão Bonito, Itapuí, Boracéia, Barra, Igaraçu, Lençóis, Macatuba, São Manuel, pessoal aí de Pederneiras, da Vanglória, muito obrigado, Bariri, Tazu, Arialva, e é você, onde quer que você esteja, acompanhando aí o nosso Show da Tarde, Show do Parada. Vamos aí atender a Maria Pavan, ela quer ouvir aqui o Lourenço e Lorival, olha aí, Lourenço e Lorival, é, Cidade Conservada, ela quer, vamos ouvir, Lourenço e Lorival. São 13h42. Senhor prefeito, dê um jeito de imediato. As ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias queda carro pelas ruas e o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Estou falando em nome da sociedade, eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste. Mas ontem mesmo eu vi a viola em saco, fui desviar com buraco. sua cadeia enchendo um poste. Senhor prefeito, não dá mais pra suportar. Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá. Ô, seu prefeito, o povo não tá fazendo esse pelo, não? Tem dó de nós. Nossa cidade já foi cartão de visita, mas agora está tão feia, todo mundo só critica. Muita sujeira, ruas todas esfuracadas, os bueiros entupidos, é uma vergonha danada. A buraqueira e o asfalto corroído é um verdadeiro perigo. Ontem quase eu fui pro saco. A qualquer hora pode haver um acidente, morrer um pobre inocente por causa do seu buraco. Senhor prefeito, não dá mais pra suportar. Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá. Ei, seu prefeito, meu custo já foi. Minha vontade. Show do Parada. Parada. Nesse final de semana, economize muito mais comprando no supermercado Jaú Serve. Arroz em Empório São João, 5, 1, 2 quilos, 9,90. Linguiça toscana na brasa.